Yes. Jagunçada, mais um Universo no Ar, dessa vez de volta para falarmos sobre o que mais gostamos nesse mundo, a união de dois mundos perfeitos, Star Trek e John Byrne. Hoje vamos falar de três minisséries feitas pelo autor inglês-canadense-americano sobre os Romulanos, né? O especial Alien Spotlight Romulanos, de fevereiro de 2008, a minissérie em duas partes, The Holocrow, publicada em setembro e outubro também de 2008. E a outra minissérie, essa em três partes, Romulanos Cisma, publicado entre setembro e novembro de 2009, as três pela IDW. E as três com roteiro e arte, em alguns momentos arte preguiçosa, do John Byrne. Hoje aqui comigo, o capitão Jamerson Tiossi. Olá, mas a melhor coisa do mundo ainda é a Legião. Caralho, já começou cedo falar de Legião. E junto dele, o pretor Reginaldo. Que a força esteja com vocês. Mas é ousado mesmo, né? Bom, como sempre, Jamerson, detona aí e fala sobre essas três séries. As séries do Byrne são uma tentativa do artista em decadência encontrar um emprego numa editora pequena, certo? Explorando uma série que os direitos de filha deviam estar muito baratos. O Byrne impressiona, ele cria um background instante para eventos que estão lá na série original, e nós até assistimos os episódios. Nós assistimos o Equilíbrio do Terror e assistimos o Incidente Enterprise, que são episódios que são essenciais para entender parte dos eventos da série. Eu acho a arte do Byrne boa. Você disse aí, em alguns momentos sobe, mas isso acontece em quase toda a indústria, né? O cara conta de fazer 120 páginas, fica insistindo, certo? Num prazo pequeno. Mas eu achei até que ele envelheceu bem. Não, eu já vou começar dizendo que o senhor meça o tom de suas palavras ao falar do John Byrne. Eu falei preguiçosa porque tem umas cenas que parecem Chapolin, sabe? Que o fundo é verde. Só tá aquele fundo verde atrás, não tem mais nada, velho. Parece que ele tá sendo no Tom Palmer, né? Que o Tom Palmer chegava e dava aquele padrão dele. Mas quando ele faz a ponte das naves, cara, fica muito bom. Ele bota uns ângulos legais da ponte, assim, que não aparecia na série, por razões óbvias, né? Mas ele faz uns ângulos legais, assim, da ponte, que fica muito bom. Aí ele capricha. Quando ele faz aquelas páginas duplas, que mostra uma nave gigante se aproximando de umas menores, ou quando ele faz a ponte das naves, fica uma coisa linda. E os episódios aí que você falou, né? O Equilíbrio do Terror tá na primeira temporada da série clássica, é o episódio, o 15º episódio. E o outro episódio, né, o Incidente Enterprise, né, ou uma coisa assim, é o segundo da terceira temporada. Incidente Enterprise mesmo. Pronto. Eu até tava falando com você, né, Reginaldo, sobre esse episódio do Equilíbrio do Terror, que ele tem aquela... A gente tava comentando sobre o fato dele ser um filme submarino, né? Cara, episódio bom demais, bom demais. Muito bom, até hoje. Não tem problema do tempo, da defasagem, de ter envelhecido, nada disso, cara. O episódio é fantástico, o drama que ele se propõe, o combate entre as duas naves, tá no espaço como poderia estar no mar, assim, sendo dois submarinos, né, ou um navio. O ator convence, né, inclusive depois seria o pai do Spock, né? Exatamente, é o pai do Spock, é o Sarek. Né, que é um ator bom, né? Ele dá uma carga de drama. Eu não gosto muito da ponte da nave Romulana, porque, quer dizer, não é que eu não gosto, é até legal que eles ficam... Me parecendo aquelas coisas de Doctor Who, né? Assim, você tem pouco recurso, né? E aí você fez aquela ponte, tem uma hora que numa nave do espaço... tá caindo poeira. Rapaz, da onde é que veio poeira? Eu fiquei assim, de viagem. Da onde encontraram poeira? Minha esposa, poeira espacial. Cai o batente da nave, cai, né, o forro começa a soltar poeira mesmo, assim. Mas não é isso que eu falei, é assim, diferente da Enterprise, que é uma ponte, assim, vamos dizer assim, aberta, né, onde o capitão tá no centro e as outras, os outros oficiais estão alinhados, assim, estão circulando o capitão, a nave romulana, ela simula mesmo um submarino. Então aparece assim, três oficiais olhando para uma meia coluna, assim, como se fosse um periscópio mesmo. É legal, é simples, é barato, né? É contenção de despesa, mas eu acho fantástico, cara. Fantástico. E ainda mais que dentro da estrutura do episódio, fala que eles não conseguem ver a pessoa, né? Assim, a outra nave. Aquele aspecto claustrofóbico. Me lembrou. Caçada ao Tubo Vermelho. O filme é bom, a referência é boa. Todo filme de submarino, eu adoro, cara. Eu acho um barato, porque é uma coisa que eu não consigo nem imaginar fazendo, entrando num submarino. Uma vez eu fui, tinha um submarino pra visitar. Cara, eu cheguei na porta e refuguei, cara. Porque é muito apertado, meu. Assim, é muito estreito, cara. Não é pra... É pra cara magrinho mesmo, assim, fininho. Não dá pra eu entrar, meu, no submarino. Deixa pra lá, meu. Eu tenho que ser realmente... É pra outro tipo mesmo de gente, né? Não, eu acho que se eu entrasse, o primeiro que eu quero fazer é bater a cabeça em algum lugar, velho, porque realmente é muito... Nossa, é muito impressado, velho. Cara, filme de submarino é bom demais, cara. Eu acho assim, tanto o layout desse episódio original, né, que são os capacetes dos romulanos, até o design da nave. Tem o desenho de uma ave, né, na parte de baixo da nave, né, estilizado. Todo esse design, assim, é certeiro, é de sucesso, tanto é que até hoje ele é só atualizado, né? E aí, quando transporta para os quadrinhos, aí o Byrne arrebenta, cara, porque eu não tenho uma crítica para fazer da arte dele aqui no trabalho dele com Star Trek, porque primeiro que eu acho que o cara é fanático, que ele gosta já do tema, então ele se aplica bem. Depois, cara, que ele acabou dando personalidade para os romulanos, então a fisionomia deles, assim, é diferente, é perceptível, você sabe quem é quem na série. E a hora que entra os Klingons, cara, puta, aí ele detonou no lápis, cara, porque é maravilhoso, cara, aquele core que ele faz, né, o visual dos Klingons no Discovery é um erro, cara. Ele não funciona nem de, vamos dizer assim, nem de forma de bastidores, assim, ele é incômodo pro ator, assim, entendeu? Tirando que ele não é um design legal, é uma coisa genérica, assim, ele ainda, você percebe que o ator, ele tem dificuldade de interpretar com aquela carga de maquiagem, de massa, de prótese, dentadura. Enquanto você vai lá na série original, você pega os Klingons e eles são, vamos dizer assim, eles são apanhados de temores, né? Eles são uma construção de temores. Então, eles têm a pele escura, o olho relativamente puxado, né? Amendoado. Aí a barba parece uma coisa assim, chinesa, oriental, né? E eles são quase assim, vamos dizer assim, os russos. Tudo que a América, né, teria, né? Exatamente, cara. Só faltaram comer pimenta, né, pra ser mexicano. É, eles têm tudo, cara, é assim, ele é um... Se a gente tá falando aí de preconceito, da América hoje ter se fechado, imagina, cara, nessa época eles pegaram tudo que eles não gostavam e colocaram num estereótipo, que é o Klingon. Com o passar dos anos... Os Klingons se tornaram a raça mais interessante do universo Star Trek, na minha opinião, tá? Eu acho, assim, que o desenvolvimento que eles tiveram, assim, é riquíssimo. Deixaram de ser só uma ameaça, ganharam dimensão, ganharam muito. Os Romulanos, um pouco menos. Mas nesse episódio que a gente tá falando, é muito legal, cara, que eles usam a relação dos romulanos com os vulcanos, que eles são, vamos dizer assim, uma espécie separatista, assim, né? Eles são quase a mesma espécie, eles têm a mesma origem, né? Então, um dos tripulantes da Enterprise começa a ter certo preconceito com o Spock, por causa disso. E é muito legal, cara, muito legal. E eles exploram o fato de que houve uma guerra antiga, né, com os Romulanos, e eles estão isolados até então, e ninguém da Enterprise sabe como é sequer a fisionomia dos Romulanos, não sabe nada dos Romulanos, como é a fisionomia, o que é que eles pensam. Eles estão isolados ali, né, numa zona no espaço, tem uma zona neutra, uma espécie de fronteira ali que ninguém ultrapassa, tem os postos avançados da Federação, mas ninguém avança e não se conhece quem são esses Romulanos até então. Essa é a surpresa do episódio, né? A fisionomia deles ser muito parecida com a dos Vulcanos. Só muda basicamente o cabelo. Eu acho que a coisa que mais muda é o cabelo, porque eles têm meio que uma origem comum, né? É um outro ramo da mesma espécie, né? E aliado a isso, que é a parte que eu acho mais interessante, é o fato de eles serem o Império Romano Intergaláctico, né? Tanto que o nome do planeta, né? Romulus já vem daí, né? Que Romulus é o nome latim do Remo, né? Ou é do Romulo? Não, do Rômulo. É o nome latim do Rômulo, né? Que é Romulus. E é o nome do planeta, né? Planeta Romulus. E aí são os Romulanos. Tem toda essa estrutura. Tanto é que nessa minissérie do Bir, né? O chefe máximo lá do Império Romulano é um pretor, né? Que era o nome de um governante romano nas províncias romanas, né? Então todo esse arcabouço, a roupa é parecida, tem a saudação ali, mais ou menos, toda a estrutura do Império Romano jogada no espaço. É isso que encanta tanto dessa raça. Eu acho que a maior inspiração para a estrutura dos Romulanos, seja o especial, seja a minissérie em duas partes, é esse drama romano, né, de personagens que estão dando o máximo e personagens que estão se sacrificando. Você vê lá que familiares daquele comandante da nave ainda estão vivos lá e eles estão agindo para manter a coesão do derrubar ou não o imperador, o pretor que está à frente. Esse pretor tem uma libido muito grande e há um espaço para discussão desses exageros sexuais, né, desse comportamento. Eu achei muito... sabe aqueles filmes que retratavam o Império Romano que a gente assistia? Davi, Betsabá, o Hércules, não, Sansão e Dalila. Isso. Então, assim, eu achei que a série pega essa estrutura. Essa estrutura que o Bernie leva para a série é muito legal. O Império tem decadência. Algumas pessoas têm que fazer alguma coisa. Não, cara, você pensa que a mãe tá sendo leviana, né? De esquecer. Exato. O marido, né, que era o capitão que morreu no episódio, né? Com o protótipo da nave lá que ficava invisível, né? O cloaking device lá, né? E o filho dela é um comandante de nave em ascensão e tal, mas ele é muito inferior em relação ao pretor, né? E ele vai ganhar status com esse casamento, mas mesmo assim ele quer que a memória do pai seja honrada, né? Então é bem legal a construção, cara. É bem legal mesmo a costura, a trama política e os Klingons em volta disso. Não só caracterizado com aquela brutalidade que a gente conhece, assim, como se eles fossem, sei lá, os vikings do espaço, né? Guerreiros e tudo. Não, eles são ardilosos também, cara. Inclusive, eles manipulam, né, as impressões que ficam, né? Então, eles estão sempre ali. A mãe acha que tá dois passos à frente. Não, são os Klingons que estão três passos à frente de todo mundo e estão manipulando ali tudo. E o especial Alien Spotlight, né, que é curtinho, é só uma edição especial de 30 páginas, o Bini faz um trabalho fantástico, que é de costurar a história anterior a esse episódio que nós estamos falando aqui, né? O episódio, o 15º da primeira temporada. Ele vai mostrar o outro lado, né? A gente já tá acompanhando ali a viagem da Enterprise, como ela vai chegar lá nessa zona lá do Império Romulano, mas esse especial do Bini, ele vai mostrar o outro lado, né? Como o comandante da nave está se preparando, já chegou na missão, vai abandonar sua nave antiga, vai receber uma nave nova com novos apetrechos, né? Uma nave que tem um poder de destruição gigantesco, consegue destruir uma nave rapidinho, é uma nave que tem um sistema de camuflagem fudido, que vai pegar todo mundo de surpresa. Então o Bini mostra todo o preparo e já insere aí elementos que vão ser desenvolvidos nas outras duas minisséries, né? Que é uma coisa assim, um trabalho fantástico também que ele faz de roteiro, que mostra como é fácil você fazer uma série de Jornada das Estrelas que se passe ali ao largo da série clássica, sem precisar apelar para essas coisas que a Discovery tentou fazer, né? Como mudar um bocado de coisa, criar tecnologia absurdamente fuderosa, como essa dos esporos, que não vai ser sequer citado lá na frente. Ou seja, 10 anos depois, ninguém sequer cita essa tecnologia, não tinha como, né? Já que a série classe é dos anos 60 e estamos em 2018, mas você cria uma tecnologia absolutamente gigantesca que 10 anos depois ninguém cita. Então, sabe, vai criando essa incongruência que não funciona. E o Bini fez justamente o contrário. Ele fez uma coisa anterior a um episódio que funciona perfeitamente, porque ele fez para funcionar dentro da história. Se você quer contar uma história, um prequel, eu acho que esse prequel tem que ser inserido na história final, né? Ele tem que caminhar para lá, né? Você já sabe o final da história, sabe como ela vai terminar. Então você fica inventando um cara de moda que não vai a lugar nenhum, aí faz um negócio gigantesco com tecnologia absurda, que permeia toda a temporada da série, permeia também o interesse dos Klingons nisso, e 10 anos depois, que é quando começa a série clássica, ninguém esquece desse negócio. Então, essa construção que o Bini faz também dá uma aula de roteiro, isso aí 10 anos antes de surgir Discovery, né? Ou seja, não é difícil fazer uma série, já que você quer ter tanta essa tara na série clássica, que se passe ao largo dela, né? Mas aí eu tava ouvindo lendo algumas notícias, ouvindo alguns podcasts sobre Discovery, e eu acho que tá se formando aquilo que muita gente tá especulando, né? Que eles vão rebootar a série clássica pra TV, né? Como já fizeram nos filmes. Nossa, cara, não sei. Não sei se é uma boa, cara, assim. Os filmes eu não acho. Não me incomodou tanto, não. Como incomoda alguns, assim, né? O Abramverse aí, né? Do J.J. Abrams. Não me incomodou, não. Eu acho válido, eu acho legal a costura que eles fizeram do Spock, né? Voltado, ser uma realidade paralela. Eu acho legal. Isso daí precisa renovar sempre, assim, né? Eles não foram desrespeitosos ou alteraram demais aí a linha cronológica. Discovery, sim, ele fez isso, e o que é pior, ele nada assim tão bom em troca, que me incomoda muito, assim, né? Uma mini dessa, cara, mostra que tem material que você não precisa reinventar a roda, né, que você pode até recuperar, usar esse estilo retrô mesmo, porque o Bini não faz nada, ele é até muito conservador no design das naves, né, ele não altera em nada, conta uma boa história, na verdade não é uma boa não, é uma excelente história, porque ela te prende até o final, cara. Eu acho que o problema do Discovery é que ele passa passado. Ele não deveria ser no passado, deveria ser uma história do presente, assim, uma continuidade lá e tá ok. E aí consertava alguns errozinhos que houve aí. Se for presente, ele não teria problema nenhum. Não, o problema pra mim não é nem se passar no passado, o problema é se passar tão próximo, tão ligado à série clássica. Pra que essa tara de ficar, botar o Sarek, de arrumar uma irmã pro Spock? Pra mim, comigo não pegou. Tanto é que eu nem terminei de ver, cara. Eu terminei mesmo, cara. Não, eu lhe dou um spoiler aqui. A última cena do último episódio é a Enterprise aparecendo pra salvar a nave. É o maior fanservice que eu já vi na minha vida. É até ridículo o negócio. Ia dar uma tristeza. Não, cara, não pegou. Comigo não pegou. Uma pena mesmo. Eu gostaria de comentar aqui do Incidente Enterprise, que é um episódio da terceira temporada, que é de conhecimento público, que naquele momento a série sempre estava em vias de ser cortada. Nessa terceira temporada estão localizados os piores episódios da série, inclusive o famosíssimo O Cérebro de Spock, que eu acho que é o episódio 1 dessa temporada. Mas o episódio Incidente Enterprise, Ele agride, ele é bem estruturado, mas ele agride num primeiro momento, porque o Kirk, ele, dando o spoiler do episódio, ele, a mando da Frota Estelar, invade o espaço romulano para roubar o dispositivo de Cloak, né? Como é dispositivo de quê, gente? de camuflagem. O mecanismo de camuflagem, ele vai lá e rouba o mecanismo. Poxa, é a frota estelar que tá mandando invadir o espaço de uma outra raça, um outro império, em uma situação, e roubar na cara dura. Vocês viram isso? Cara, então, esse episódio, ele começa muito estranho, né? Porque ele começa ali com o Kirk louco. Na verdade, começa já com o McCoy citando lá, né, no seu diário de bordo, né? E aí ele fala, né, que o Kirk tá com alguns problemas mentais, tá meio fadigado, tá meio com um cansaço psicológico. E aí já pula, corta pra ponte com o Kirk ultra ignorante, né? Dando esculacho no Chevok, dando esculacho no seu Sulu, no Spock, né? E ele dando ordem pra se invadir o espaço romulano, né? O seu Sulu alerta, ó, essa indicação, essas coordenadas que o senhor me deu, nós vamos parar no espaço romulano. Ele falou, não, é pra lá mesmo, eu quero ir. E vai, e aí depois se desenrola no final do episódio que essa ideia dele, né, esse jeito que ele tava tratando a tripulação, era um meio que um, fazia parte do plano dele de invadir o espaço romulano, porque a Federação realmente autorizou ele invadir um espaço que eles não têm, né, eles não têm autonomia lá, porque é uma raça inimiga, eles não estão em guerra, pelo menos não indica nada disso, para roubar uma tecnologia deles, né? Pra mim, assim, de cara, já fere a primeira diretriz, não? De você não interferir em outra raça? Mas aí não, era uma raça que já... Não, é roubo. Você tá interferindo roubo. Em tudo. Você comete um ato de guerra e simplesmente você chega lá numa boa e depois solta a comandante. Se aquela comandante voltasse pra Romulus, ela certamente seria assassinada. Eu nem dei uma procurada no que aconteceu com ela, para ver se ela é citada posteriormente, certo? Mas o que aconteceu com ela? Ela ficou apaixonada pelo Spock, isso sem contar a irmão que há entre a mulher e o Spock, né? Rapaz, como pega pesado, viu? Não, ela é sequestrada, na verdade, né? Porque no final do episódio o Spock é transferido pra Enterprise e ela vem junto e o Kirk dá uma risada quando ele descobre, né? O cara lá na tá desse bote dá uma risada, porque ele, ó, ela veio junto, ele fica rindo e ela fica na nave. Ou seja, eles não só fizeram um ato de guerra, né? Ao invadir um espaço que eles não tinham permissão, roubaram uma arma, ainda sequestraram o comandante, né? Se isso não declarar guerra, não sei mais o que declarar guerra nessa vida, né? Por muito menos teve guerra aí agora na Discovery, né? Entre os Klingons e a Federação também, né? Então, assim, o fato, assim, nave, ela não tinha feito nenhum ataque. Por exemplo, no primeiro episódio lá, o Equilíbrio do Terror, não. A nave foi lá, atacou uma série de bases terrestres, ela ataca várias bases terrestres e vai destruindo, dizimando essas bases. Ela não, ele vai até atravessa a zona neutra e depois ele entra no Império Romulano. E aí, o que eu acho que fica forçado no episódio não, nem são as ações lá na nave da Romulana. São as ações do Kirk na própria Enterprise. Pra que aquele fingimento todo? Só pra o McCoy atestar, quando ele morresse, que ele realmente estava louco num caso de estresse? Então, achei essa parte do episódio mal pensada. Bom, então vamos voltar pra minissérie. Reginaldo, você leu aí o Cisma? Cara, a parte do Cisma, eu só estranhei uma coisa, né? Que tem uma nave da Federação com dispositivo de camuflagem, que aí já é um pouquinho fora, né? Da, vamos dizer assim, da cronologia original, né? Isso daí não iria acontecer só muitos anos depois em Defiant, né? Em Deep Space Nine. Eu não lembro, acho que nem foi tocado nisso da Federação ter esse dispositivo de camuflagem, né? Não, mas eles roubaram. Eles roubaram com esse ideia. Enterprise. Então, mas apareceu depois uma nave usando isso daí? Não, né? Não, eles instalaram na Enterprise. A Enterprise usou, mas só nesse episódio. Depois, tchau, esqueça. Nunca mais foi aplicado. Você vê um dispositivo de camuflagem sendo aplicado, vamos dizer, quase é um século depois, a Deep Space Nine, é isso, né? Um século depois, não é? Né? É. Então, quer dizer, isso eu estranhei um pouco, mas é legal, a Mini também é legal. Aí já é o filho, né? Onde ele se torna pretor, não é isso? Aí já é uma questão aí mais de intriga, né? Os romulanos estão, os Klingons estão até mais envolvidos aí nessa história, né? Eu achei legal, embora eu tenha achado a outra parte mais legal. A trama da mãe, o imperador, eu achei mais interessante. Mas essa é legal também, tem a esposa dele grávida, né? Eu acho bem legal, sim. Né? E a participação, essa sim tem mais a participação da Federação. Inclusive da Comodoro, né? Que era lá do episódio piloto, né? De Star Trek lá com o Capitão Pike. Sim, cara, bem legal mesmo, assim. Só aí sim eu acho que o Birne podia ter feito alguma variaçãozinha aí nas naves, né? Porque a nave dela é idêntica, né? A Enterprise, assim. Eu gostaria de ter visto alguma variaçãozinha diferente, assim, nas naves, mas não teve, né? Embora, vamos dizer assim, essa mini ela tenha mais ação no espaço, né? A nave da Enterprise, porque ela sai matando também, né? Ela sai destruindo tudo. Não sei, eu questionei isso daí. Eu achei uma coisa assim, claro, é um negócio que não é, vamos dizer assim, oficial, né? Canon, mas é esquisito, uma nave da Enterprise executando assim as naves romulanas. Eu acho, sei lá. É uma minissérie de guerra, na verdade, né? Bem guerra espacial, né? A galera lá, a USS Yorktown, né? Invadindo lá o espaço, disputando lá, sabe? É uma coisa bem, sabe? Destoa, inclusive, das outras duas minisséries, né? É uma coisa bem destoa, já vai pro cacete. É a Federação se preparando pra atacar os Klingons e os Romulanos. É uma coisa bem, bem de guerra, né? Não é isso, Jamison? E o desfecho da minissérie? É, o Burnie tentou fazer algo, assim, mais voltado pra ação. Alguém chegou e falou, olha, tava legal, mas tava meio parado, né? Vamos colocar um negócio para tentar vender. Eu achei foi os números de venda. Eu não li o desfecho, viu? Eu achei foi os números de venda pequeno. A gente não pode classificar as obras e o valor das obras por quanto elas vendem. Mas assim, as séries venderam muito pouco no que foram lançadas. Elas venderam entre 8 a 9 mil cópias. Então assim, eu acho que o Burnie, com a quantidade pequena de vendas, ele tentou fazer algo que fosse totalmente desvinculado, algo que ele realmente queria fazer, mas em determinado momento o editor chegou e falou, não, vamos fazer algo bem explosivo para atrair o público atual, né? As vendas são baixas, eu acho, porque é a IDW, né, que é uma editora pequena, que é muito especializada nesse negócio de pegar séries televisivas e fazer adaptações, né, de séries e filmes televisivos. E também porque é a época, né, 2008 que a série foi lançada. A primeira, o Alien Spotlight, de janeiro de 2008, ou seja, não tinha nada de Star Trek. Tava para estrear o primeiro filme do J.J. Abrams, né? Isso, acho que o primeiro filme é 2008 ou 2009, não lembro agora. Mas não tinha nada de Star Trek na época, não tinha porra nenhuma, não tinha mais a série. A última série tinha acabado, sei lá, 2004, 2005, né? Que foi o Enterprise, e tava aí 3, 4 anos sem absolutamente nada de Star Trek rodando. E apareceu agora só o filme. Então, não tinha como vender mais do que isso. E o próprio Billy já não chama mais tanta atenção, né? Apesar de que ele tá muito bem no desenho, eu gosto desse traço dele velho, né, é meio caricato, mas funciona muito bem, ele consegue fazer muito bem expressões faciais, quando ele se empenha ali no, na parte de que montagem da cena fica muito bom, alguns ângulos, eu só estranhei em alguns momentos a narrativa, o jeito que ele vai posicionando os quadros, sabe, tem uma hora que você tem que ficar, é tipo uma onda, né, você sobe e desce, aí fica uma coisa meio, às vezes fica meio chato. Mas ele faz umas páginas duplas muito bonitas. O design das naves, concordo com o original, ele repetiu, né? A Yorktown é a Enterprise, né? Só muda o nome. Mas exato. Assim, as naves Romulanas ficou bem legal. A parte interna das naves ficou muito boa. Então, esse design prova que ele ainda tá aí muito bem. Né? O que tem muito é balão de texto. Né? Ele ainda tem aquela a mãozinha pesada na hora de fazer diálogo. Né? Ele solta a mão nos diálogos. Isso aí é uma coisa que já é dele antigo, né? Isso aí não, ele não enxuga esse monte de texto que ele coloca no gibi. Mas assim, apesar de não chamar mais tanta atenção, mostra que ele está em forma, né? Não sei agora, né? Tem 10 anos de publicação, mas ele estava muito bem em forma para fazer coisas pequenas, assim, 3, 4 números ali, uma vez por ano, estava muito bem. Sei, inclusive, comentar aqui com vocês que essa é a única das séries que eu tenho, realmente, né? Eu tenho o material. O importado? É o físico. Ah, eu tenho também, cara. Eu tenho um encadernado que é só John Byrne Star Trek, que é aquele que faz o símbolo da frota com um monte de nave assim em relevo. Não, eu tenho, mas eu tenho essa, é a minissérie mesmo, né? Certo, separadinho os três números. Porque ele fez essa, ele fez a Dr. McCoy, né? O Médico Sem Fronteira. O especial do Cage, né? Uma foto novela, você lembra? Ah, e ele fez aquele. Ele fez também uma série que passa no passado, que é com aqueles dois agentes. Essa daí eu não gostei muito, não, cara. Mas essas. De todas, a que eu mais gosto é essa dos Klingons, dos Romulanos, cara. Porque realmente, assim, quando ele coloca as batalhas espaciais, né? A frota de. Aí sim, aves de rapina Klingon, né? E a nave, a Yorktown, ela entra em camuflagem. Sai, atira e entra de novo em camuflagem. Você fica imaginando isso sendo, vamos dizer assim, nos dias de hoje, você fazendo uma série, porque a Discovery, com todas as críticas que tem, o visual dela é maravilhoso, cara. Maravilhoso, uhum. Assim. Você imaginou essa história contada desse jeito, assim? Depois tem uma hora que também a nave romulana teleporta os Klingons e os humanos, né? Na sala de teletransporte. Cara, isso é muito legal, cara. Muito legal, assim, muito. Aí o Byrne arrebenta, cara, porque é muito legal, assim, de ler, assim. É divertido de ler, cara. É, eu gostei. É uma edição, uma série legal. Eu acho que às vezes os quadrinhos perderam essas características, né? Serem legais, né? Isso. Divertido. Você vai assim, ali, gostou? Isso. 15, 30 minutos, 40 minutos de. Pois é, e é redondinho, né? A minissérie redondinha ali. Tem esse pouquíssimo defeito que nós falamos aqui, mas é uma coisa muito boa de ler. De jogo, como você falou, né? Meia horinha ali sentado, esperando alguma coisa, você lê, você se diverte, sabe? Tem tudo que a gente gosta, né? Batalha espacial, nave, intriga, o uso bem feito da cronologia, né? Coisa que a própria Discovery não soube fazer, enfim. Assim, quando o cara gosta do negócio, né? Apaixonado como ele é, fica bem feito. Bom, senhores, é isso. Eu acho que é uma série que quem tiver a oportunidade acompanhar nos originais, dificilmente vai sair no Brasil, porque é um material da IDW já com 12 anos de estrada, com 10 anos na média, mas com 12 anos de estrada, não foi publicado aqui, não será publicado aqui, certo? Os momentos de Star Trek no Brasil não deram certo, apesar de existirem alguns fãs, existem o suficiente para manter uma série regular aqui no Brasil. Mas quem tiver condições de ter acesso, vale muito a pena ter esse material do Byrne. Com certeza. E é isso, amigos. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Vida longa e próspera. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.